vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois, pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão. Enquanto outros países preparam a guerra, nós, ao contrário, preparamos a paz. E como na guerra se trabalha o caos, nós nesse país e nesse lugar pensamos a construção. Isso porque estamos vivendo o tempo do amor. Lá, o ódio prepara a destruição. Aqui, o amor prepara a construção. E tanto lá como aqui, o povo precisa de mediadores. Voluntários sabem disso e querem representar vocês. A necessidade de um lado, do outro poder. Entre eles, nós. A bandeira dos voluntários é o coletivo. Essa é também a sua bandeira. Seja voluntário e cresça com isso. Vamos fortalecer o amor. O mundo precisa de doações. Voluntários doam. A anatomia com os voluntários enlouqueceu. Somos todo coração. É preciso seriedade no trato da coisa pública. Voluntários vão além. Tem um sorriso para você. A vida continua depois de nós. Passamos por aqui. E o que vamos deixar aos que vêm e aos que ficam? Se não entenderam, estamos falando de herança. Voluntários têm herança para vocês. Estamos pedindo licença para mudar a sua vida. Os 10 dedos da mão, o nada da solidão, as 12 virtudes humanas perdidas pela humanidade, os 12 trabalhos de Hércules, uma dúzia de coisas que deem prazer. Eis o significado do número dos voluntários na política. Vote nesse mistério até que você os conheça.